22733, autorizado pouso Y0, vento 1140, grau 069. Autorizado pouso, pista 1-0 para o Força Aérea 2733, passando agora o esquema. 1-4-4-2-3, decolou 2-6, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-0-8-4-4-2-3. Do localizador, reporte estabilizado. Reporte a nave, Vitor, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, condição de redução para 170, nós? Iniciando, Vitor, Kilo Delta. Afirmo, azul 279, reporte estabilizado. Maré estabilizado, 279. Vitor Kilo Delta, desça para 2000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 4. Para 2000 no 0 no 4, Vitor Kilo Delta. Azul 4423, instrutor do controle. Controle Salvador, azul 4423. Azul 4423, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível de voo 360. Sobe via Arbor 1 para 360, azul 4423. Salvador, boa tarde, passarelo 223, uma informação papá. Aciona a identificação, autorizado por hoje Bomed, onde intercepta a chegada Bomed 1. Bem, a gente está voando Bomed para Bomed 1, no 223. Estabilizado LS X-Ray, down no 0, azul 2719. Azul 2711, autorizado o final procedimento LS X-Ray, chame em torno 1-8-9-5. 2-2-9-5, azul 2711. Interceptando o localizador, Vitor, Kilo Delta. ONU e LS X-Ray, estabilizado. Já prosseguimento LS X-Ray. Vitor Kilo Delta. Número 2, 2719. Reportará 2231. Torre Salvador de Papa Tango Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, continue por expansão, reporte passando externo para cancelamento. Reporte na. Foi 733, solo 30, de beira esquerda, divisando, reporte oficialista. Vamos lá, sua na prova do Sol de Sofia, portará para ali. Tem destaque para a parte militar autorizada no posto livre frequente, boa tarde. Azul 271, autorizado pouso no 0, vento no 40, grau 059. Livre pouso no 0, azul 279. Comandante, é possível coordenar, por favor, para Azul 4423 após Arbor voar Mopsu? Mopsu, aguarde. 4423 inicialmente direto Alefa, aguarde coordenação. Direto Alefa para Azul 4423. Ah, mudança de regra. Gente, Vitor Kilo Delta, cancelado aos 3-1. Autorizados a presente curva pela esquerda para a base pela direita. 1-7, reporte final no 7. Passar na final no 7, Vitor Kilo Delta. Salvador, passarei do 2-2-3-1, me dá a descida. Passarei do 2-2-3-1, desça inicialmente para nível de voo 060. 060, 2-2-3-1. Caso 2-7-1, no solo 3-2, libere direito, chame solo em 1-2-1, desce ao norte. Direita, eco, solo 1-2-1-9, azul 2-7-1-1. Foi, economia 2-0.010, pronto. No 1-9-6-2-0, autorizado a linha e mantém missão 2-0. Ali mantém 1-0-6-2-0. Delta, autorizado pouso no 7, vento 140 graus, 069. Francisco, estou embaixado travado, Papatango Vitor, Kilo Delta. Pouso no 620, autorizado Daniel, colapso no 0, vento 140 graus, 069. Ali vai colo no 0, 0. Passarei do 2-2-3-1, autorizado direto ITAP. ITAP 2-2-3-1. Papatango Eco 1 Novembro, acione o código 5072, identificação. Eco 1 Novembro, contato radar 64 milhas noroeste de Salvador, autorizado direto VOR. Autorizado direto ou rotatória, desça inicialmente para o 4.000 pés, o ajuste do altímetro no 0, confirmando 4.500, o ajuste do altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, ajuste, ajuste para 4.000 pés. 0 decolou aos 3.5, chama controle 1.2.0, decimal 8, bom voo. 0.8, bom dia, 3. Controle com 1.6.0, Puka, boa tarde. Puno 620, contato radar na decolagem, sub e mantém a nível de voo 370 via saída Puka, atenção a forma de volta. Via Puka, Aracaju, 370, 620. 2231-050. Deixa aí para o 050, 2231. Juliette, autorizado a acionar e pode estar. Ajuste no 0 no 4, autorizado procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 4, reporte estabilizado no X-Ray 2231. Salvador, muito boa tarde, Senhor 6210, para a Papa. 6210, aciona identificação, desça via chegada a Bomed 1, para nível de voo 060, confirmando 050. Via Bomed 1, 06062, 1060. Alguma possibilidade de voarmos de carro de presença? 6210. Romeu 620, voe Romeu Fox 018 e chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 26.85. igual Romeu Fox 08, Recife 2545. Estabilizou o X-Ray 2231. X-Ray 2231, chame Torre de Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, 2231. Gente, Maikeco Juliette, autorizada ali em Antônio 7, reporte pronto, agilizando por gentileza. Em Salvador, boa tarde, passarei do 2231, tá agora meia dúzia de milhas da cabeceira 1 no Zé. Passarei do 231, autorizado pouso 990, 2231. Tá, 3145 da TAM, ponto espera da 10, tá pronto. Tem condições de decolagem imediata. Gente, mas é a posição, era 9.3. Camisa Alfa 10 vai manter a posição, tá 3145. Mike Yankee, autorizado direto para o de Itapuã, reporte 2 milhas, confirmando 5 milhas fora. É 2-1-0, confirma a velocidade que mantém na descida? 2-1-0 mais. Condição de redução para 2-2-0 mais? 2-2-0 mais. Autorizado de falar 1-7, menos 1-5-0 graus, 049. Autorizado direto, farol de Itapuã. Farol de Itapuã, direto, ó, Salvador. Tá, Sareno 2231, Solas 4E, libera direito, chama o Solas 121, decimal 9. Liberando direito, 219, 2231. Mike Eco Juliette, decolado 4E, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 108, ligado até a volta. Entrando ajustado 04. Salvador, Rafa Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, você. Decolou da 17, na Arbor 1, na sua escuta. Lula via Arbor 1. Mike Eco Juliette. Acione o código 5102. 5102 acionado, na primeira saída da saída. Gente, mantém a posição, aguardando. Juliette, eu recebo 5502, acione 5102. Já foi modificado, então, 5102. Acione a identificação, Mike Eco Juliette. Mike Chanelha 210, sob detração para sequenciamento, curva à esquerda para o A360, limite ao custo do localizador. Zona 45, autorizado decolar 90, vento 150 graus, 069. Livre decolagem, então 3145. Padrão 3367, porta espera da 90. Padrão 3367, autorizado o Alien manter o 90. Alien manter o 90, então 3367. Patrão de Salvador, 3190, informação, papá. Boa tarde. Bom, patrão de Salvador, Ponto 3190, chegada a Bomed 1, desça para nível de voo 060. 060, velocidade de voo aí, tá? Autorizado direto e tá, tá? 3190. Obrigado. Daniel, 210, 4000 pés, ajuste 10 no 4. A3145, decolado 49, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, canto 3, 145. Oi, Salvador, muito boa tarde. O canto 3145 passa 1000 pés, São Gonçalo Alfa. 3145, sua via, saída São Gonçalo, Leda Doco para nível de voo 340. Salvo Uno Leda Doco para Uno 340-3, Uno 45. É 210 para o custo do localizador, curva à direita para 060, posso estabilizar. 060, controle TAN 3145, possibilidade de voar por uma direto de Leda. 3145, autorizado direto Leda. Obrigado. Aqui de manter 3000, mais tempo do Leda. Pede. Salvador, Lima Motel Hotel, com informação Yankee, passando o Mantel 180, entrando no 79. Lima Motel Hotel, autorizado direto Fred Bonf, reporte no ideal de descida. Bonf vai reportar o ideal de descida, Lima Motel Hotel. Papatango Lima Motel Hotel, confirme transporte de ferro. Afirmo. da saída da aeronave à frente e nível inferior ao que o sensor está. 3367. Desça via chegada a Bonf para nível de voo 060. Prossegue via até o 060, boa noite, minha nave. 6210, continua a aproximação, é ponte passando externo. Para ir descer o Mike Aprodete. Dia 3, 2, 7. Checo Juliette, vai submanter nível de voo 050 para ideal para ir descer. 050 na ideal. Confirma estimado de pouso. 4. 0-0. Quem que está presente, chame torre, no 8 desse 995. 7-8-9-5, chamará aí, ó. Reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportará a vertical do farol, acho que vai ter. Ecos 1 novembro, final da 1-7. Ecos 1 novembro, é tráfego avistado, autorizado o pouso 1-7, vento 1-6-0 graus, 0-4-9. Ecos 1 autorizado, novembro. T-67, nesse futuro controle? Muito boa tarde, está 3367. 3367, suba via saída Sango Uno para nível de voo 360, contato radar na decolagem. Subindo via Sango Uno ao 360, está 3367. Controle, está 3145, passando no 40, 3 avan para onde tocou? 3145, chame Centro Recife, frequência 128 decimal 35 e 125 decimal 1. 1-2-8-3-5-2-5-1 com Centro Recife, muito obrigado, está 3145. Call Salvador, approach frequency Mike Yankee para o Itapuã. Mostra Mike Yankee na vertical do Paraná de Itapuã, iniciando os concursos pela direita e reporte visual com Airbus 320 aproximando o final 1-0. Já está visual com o Airbus na final do 1-0. Cliente, tem condições de prosseguir para o cruzamento da final 1-0 a retaguarda do tráfego? A retaguarda no canto do tráfego seguirá para o 1-7, certo? Cliente, reporte cruzando o final 1-0. Reportará após o cruzamento da 1-0. Acho que é. Ecos 1-November, solo aos 5-7. Libere a direita para o parte 5 no corte de frequência. Boa tarde. Oceano Xané 62-1-0, informa o helicóptero Sikorsky que a sua direita realizando esperas no litoral sul, não interfere com a sua aproximação. Autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-6-0, grau 0-5-9. Ele pousa 1-0, Xané 62-1-0, visão por enquanto. 2000 pés, ajuste 1-0 no 4, cancelado as restrições em TAP. Autorizado final do procedimento de execution, corte estabilizado. Bem, M14, reportagem estabilizada, 3190 sem restrição. Tá falando, Mike, é com dilete na escuta? Autorizado 080. Autorizado 1-0-0, senhor. Guarde 1 minuto. Tango Lima até o hotel, para a descida. Passar Tango Lima até o hotel, desça para 070. 070, Lima até o hotel. 10, ajuste 1-0 no 4. 5 mil pés, 1014, do 1-8-9. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf e Oscar para o regresso. Golf Oscar, autorizado CEASA, reporte confirmando. Mantenha o corredor através de Paripe, reporte para ingresso. Paripe, reporta para ingresso, Serra Golf Oscar, agora 1.500 pés. Aixa. Solo 59, libere direito, chame Solo em 1-2-1-9. 1-2-1-9, 2-1-0. Informa o tráfego, posição de 10 horas, 07 milhas. Rumo Nordeste, mantendo no 1.500 pés, Charlie 150. Tá, centro do tráfego, tá 3167, chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, contendo 125 decimal 1. 2835251, nota 3367. Flight 5, considera o solo 01, no taxi até o porte 4, no porte de frequência. Boa tarde. Boa, tá bom. Checo Gillette 100. Ô, cadê o Gillette? Vai, Checo Gillette, cancelado o voo IFR ao 02, 105, autorizado subir 105. Chanel 6314, chame centro Recife, frequência no 25.45, rotando no 26.85. O voo 1869 atinge 5.000 pés. Voo 1869, desça 4.000 pés, ajuste do altímetro 0.04. 4.000. 014, Gol 869. Gol 869, confirmando 3.000. Para 3.000, Gol 869. 3190, chame tu, indo no 8.95. 895, boa tarde. Gol 1869, informa o tráfego, posição de 2 horas, confirmando 10 horas, 4 milhas, mantendo no 1.500 pés, rumo oeste, noroeste. Confirmando, Nordeste, é um Charlie 150. Tá, ciente, boa noite, meu nome. O Lima até o hotel, desça para 5.000 pés, o ajuste do altímetro nós deram no 4. Teste de repouso na 10, só 3190. O azul, 6999, mantém ponto certo. Procedimento, reporte estabilizado. Reportará. Desça para 2.000 pés. Confirmando que está livre o procedimento, o voo no 869. Afirmo, voo no 869. 6999, tem condições de decolar assim que é autorizado? Afirmativo, mas o 6999. Sinal para a aeronave na curta, depois 321. Afirmativo. Após o pouso da aeronave autorizado inicialmente, a NA e mantém. Após o cruzamento da aeronave, pouso da NA e 295, 1969. Torre Salvador, Gol 1869, boa tarde. Gol 1869, continue a aproximação, reporte posição externo. Reportará. Tango Lima, Hotel, desça para 3.000 pés, ajuste do altímetro 10, 14. 3.000 pés, 1.014, Lima, Hotel, Hotel. Para decolagem na pista 90. Está ciente, voo 869. Mais uma 6998, informa o Boeing 737, uma milha de externo aproximando no 0. 31190, solo 07, libera a direita, chame solo em 121 decimal 9, agilizando o máximo possível, por gentileza. 3219, está liberando. Passo externo do baixado e travado, boa noite, 69. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, autorizado, Seasa. Seasa, Serra Golf Oscar. Com 869, ciente, aguardando o Cidalismo. Agora o Cidalismo, 869. Sete comunicações, Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Não aguarda a transferência, Golf Oscar. Autorizado pouso pista 10, vento 170 graus, 059. Livre pousão 10, voo 869. Azul 6919, decolou 08, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Muito grato, 208, 6919. 9 milhas nordeste, noroeste do Rio de Salvador. Chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, azul 6919. Azul 6919, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível de voo 320. São Bruno para o 320, 6919. Lima até para a voadora solicita descida. Patango Lima até autorizado procedimento, final do procedimento LSX-Ray, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.4, reporte estabilizado. Autorizado procedimento, reporte estabilizado, 1014, Lima até hotel. Controle 1645, tem aqui a BEC 240, 1060. 1645, desça via. Chegada Monf para nível de voo 060. Via Monf 060, voo no negócio. Lima Hotel, Hotel, chama torre, no 8 decimal. Confirmando, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, chama torre, no 8 decimal 95. 3895, Sierra Golf Oscar, obrigada. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, reporte na vertical da Enimar, combustível espera na vertical da Enimar. Gente, reporta na vertical da Enimar, Serra Golf Oscar. Localizado, localizador, para Patango Lima Hotel, Hotel. Patango Lima Hotel, Hotel, chame torre, no 8 decimal 95. 295, grato. Salvador, boa tarde, Botafogo Lima, hotel, hotel, transporte interno, já travado, final de ADS 120. Lima, hotel, hotel, continue a aproximação, reporte passando esquerda. Pode estar passando certo. Está presente o Lima Hotel Hotel, está com referências visuais. Solicito cancelamento e para uso na 17. Gente, autorizado cancelamento sem condições de realizar uma base curta? Afirmo. Gente, informa um segundo tráfego aproximando para a final 17, um Charlie 150, passando agora sobre a rotatória. Está presente, cancela ao 12, reporte final 17. Pode estar final do 7, o Lima Hotel. Para a Golf Oscar, inicie 1360 pela direita, devido a tráfego com prioridade para pouso aproximando. 360 pela direita, Serra Golf Oscar. Corrigindo 360 pela esquerda, sem interferência com 10. Esquerda, Serra Golf Oscar. Como que o tráfego é um Mike Uniforme 2, realizará uma base curta para aproximação da 17. Está ciente do tráfego, Golf Oscar. Opa, e acha? Passarelo 2231, pronto no ponto espera no 10. Passarelo 2231, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém 10, 2231. Autorizado a linha e decola pista 10, vento 160 graus, 049. A linha decola 90, 2231. O 1166, desde para 2000 pés, o ajuste 9014, autorizado a DLSX sem reporte estabilizado. Para 2000 pés, 1014, autorizado o procedimento, encontrará estabilizado gol 1166. Coisa 7, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, autorizado o pouso 97, vento 170 graus, 059. Livre de pouso, Lima Hotel Hotel. Tereza 2231 decolou 15, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Então, até o solo 15, confirma o pátio 5. Gente, livrando a direita para o pátio 5, no corte de frequência, boa tarde. Estou saindo da Momo, 2231. Chame Centro Recife na frequência 128.35, alternativa 25.1. Para Recife 12835, negativo 1251, o azul 6909, graças. Golf Oscar avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 160 graus, 049. Autorizado, pouso no 7, Serra Golf Oscar. Confirmar na bata após o pouso? Tipo. Gente. 1-0-4, bom no meio, pode ser. Marido 2231 para continuar na subida, curve à direita na proa 360. Seu limite vai ser cruzar o nível de voo 090. São direita na proa 360 e subindo até o nível 160, confirme? Subindo até o 160, seu limite é permanecer nessa proa até cruzar o nível de voo 090. Gente, nessa proa, o limite até o 090, subindo para 160, 2231. Guardião 05, prossiga. Círculo do Bonfim, está iniciando o carro do Zé Cavalier, vai para Vera Cruz, eu saio de Benéfica no FNGR, Guardião 05. Gente, o Guardião 05 não tem um traço para informar se a frequência livre até o retorno. Frequência livre, um traço do Guardião 05, toma na hora. Eu não confirmo a pro ideal para barreiras na presente. Um minuto, a gente já confirma aqui. Para a coordenação de Vera Cruz, a Guardião 05. 2231, no pro ideal é a 299 para barreiras. Gente, aguarde. Direto Barreiras, a presente. 2231, obrigado. Zona 645, desça para 2000 pés, o ajuste 1094, autorizado pelo LSXP, reposte estabilizado. 2000, 1094, pode ser o X-ray igual ao 645. Serra Golf Oscar, no solo 119, autorizado backtrack, chame livrando a pista. Estabilizado, gol no 1966 e LSXV 10. O 1966, chame em Torre Salvador, na frequência no 8 decimal 95. 1895 com a torre, gol no 1966. Controle Salvador, boa tarde, o Oceaneiro 6143, está passando 240 para o 160 com a Quebec. Oceaneiro 6143, boa tarde, na chegada é bom, se desça e mantenha 4000 pés, o ajuste é 9014. Nível descido até 4000 no 04, ajuste, Oceaneiro 6143, via bom. Dado pista no 0, vento no 60 graus, 059. Livre o posto, capiteirão no zero, gol no 96. Gente. Celeste, voo 645. Pelo 645, chame Torre Salvador, na frequência 18, decimal 95. 18, 95. Boa tarde, Torre Salvador, voo 945, baixou o travão, aliás. Tarde, Gol 645, continue a aproximação, eu acho que está livre. Rodando. Gol 1166, Solo 1266, livrando à direita na Foxtrot, chame Solo 121 decimal 9. 219 na Fox, Gol 1166. Trolho Ocean Air 6143, tem referências visuais do setor. Seria possível voar da presente para onde? Duna? A gente vai ter condições de interceptar por meio dos próprios. Afirmo. Autorizado. Para onde Duna então, 6143? 11, Gol 6145.